motivos. A lei do pai desprezar o dinheiro no poder. Esquece da verdade, faz até vista grossa só agora, enquanto o mamilo não chegou na pólvora. Ignora na comarca o motim. Essa é a hora de juntos pra mim. Libertar o corpo juntamente ao espírito. Sistema porco não enxergou a lei do livre-arbítrio. Só aparenta a liberdade, a sociedade em crise. Mas não as crenças e costumes de um povo livre. Seja parado, brincadeira, pois asilo. Forjou a liberdade do idoso ao menino. Fez orfanato, fez cadeia, fez asilo. Forjou a liberdade do idoso ao menino. Só arrumou com mansão, porteiro do castelo. Condomínio fechado, magnata também tem prédio. Se sente protegido, só vê o próprio filho e finge não saber. E no mundo não é só você. Ela me espelha o que vê, a máscara da alegria. Que mordomia, viver com medo da maioria. Onde vai assustado com medo de ser roubado. Meu pobre como ladrão, nunca como necessitado, chamou os raros. Quando vi os moleques na casa do pastor, que é doar um passe pra eles voltar pro tenor. Agiu com amor, mas na sequência vem alguém que traz a dor. Um tapa no rosto, ali pra honestidade se foi. E junto a adolescência, só podem ser lucro pro sistema. É menos investimento pra acabar com a pobreza, segurança pra burguesa. Quem faz escolta é engenho forte. Sexta-feira dentro das quadras, vai buscar os mamados, só carro forte. Pra proteger o dinheiro dos ricos. O pobre guarda o dinheirinho, quem vem rouba é os políticos. Na mente do trabalhador, Fernando Collor de Mello é PHC. Vamos atrasar. Arrumou mansão, porteiro do castelo. Condomínio fechado, pra que casa também tem prédio. Se sente protegido, só vê o próprio filho. Finge não saber que no mundo não é só você. Eles têm casa na praia, sauna na chácara empregada. Em troca de um teto, por isso eu fecho com a reforma agrária. Revolução se faz com a mente, a força do povo e disposição pra ir buscar o que é nosso. Tirar a escama dos olhos, terreno tá mal dividido. Aumenta o desemprego, o salário é sempre mínimo. Corrupto, cínico, só esquema de desvio. Compra voto no disparatino pra uma bichãozinho. Evento mais bacana pra tirar a quebrada da lama. É posse, em nome de quem sofre, mação no drama. E pras crianças tem pebente do lado de casa. Pensa que sonho, o problema ele se acaba. Seguro é quem paga, mas um homem negativo. Desespero, desemprego invade o condomínio. Onde protegem seus filhos, que também se viciam e viram seus inimigos. Íntimos. Só carro louco, mansão, porteiro no castelo. Condomínio fechado, magnata também tem prédio. Se sente protegido, só vê o próprio livro e finge não saber. E no mundo não é só você. Só carro louco, mansão, porteiro no castelo. Condomínio fechado, magnata também tem prédio. Se sente protegido, só vê o próprio livro e finge não saber. E no mundo não é só você.